ele se retirou. Jesus, o nosso Salvador. Em meio ao vento e à tempestade, ouviu o clamor da humanidade. Tende bom ânimo, não temais. Sou eu o Senhor que aqui está. Com poder e amor eu vou te sobre as águas, contigo eu vou andar. Cinco pães e dois peixes ele usou para a multidão, um milagre brotou. E quando o medo vem nos alcançar, ele estende a mão, salvar. Tem de bom ânimo, não temais. Sou eu o Senhor que aqui está. Com poder e amor eu vou te guiar sobre as águas. De bom ânimo, não temais. Sou eu o Senhor que aqui está. Com poder e amor eu vou te guiar sobre as águas, contigo eu vou. Contigo eu vou andar.